Velho, saída PUCA. É, se quiser, saída PUCA, 042, né? Azul 42 a meia, só se manter por 80, por 10 milhas, depois você vai apurar a PUCA. Azul 42 a meia, sempre desse dia, 42 dia autorizado, JAMO. Azul JAMO, obrigado, 42 a meia. Bono 645, boa tarde, eu sou a meditação, vou na Pro de Bom, 47 Caxilha da Bom, se desça para 4 mil pés, o ajuste no 012. Azul 4206, controle. Mas escuta Azul 4206. Azul 4206, não é transporte de armas digitais? Ah, negativo, tava com indicação AS, mas negativo é transporte, Azul 4206. Tenho, te grato. Obrigado. É Porto Táxi, Azul 2712. Porto Táxi, 2712. Mas, vou na proa do Caixa Prego para interceptar os corredores visuais de Salvador, reporte para descida. Cliente, desça para 1.500 pés, o ajuste em Salvador no 012, o Oscar Gorfeira. Índia Zulu Alfa, autorizado táxi via parte principal. Faz táxi em Índia, ponto de espera, ajuste no 0, torre 1895, ajuste no 0, no 2. Deck de acionamento CNR 6201 no 4. Aja CNR 6201. Aguarda 6201. Negou no 645. O procedimento usa o NDV Zulu. Se o senhor quiser prosseguir com R9, está autorizado. Sim, sim. Salvador, Zulu 2712 para táxi, 672 e 10, Salvador. Azul 2712, táxi via parte principal, Índia, ponto de espera, torre, 198, descer 195, ajuste no 012. Via Índia, parte principal, ponto de espera, 198, 195, obrigado, uma boa. Alfa autorizado linha A e decolar pistão 0, vento 090 graus, 1 do Rank. Autorizado a decolar, vento 090 graus, 1 ou 4 nós. Azul 4206, chame o centro Recife, frequência 126, decimal 85, ao TR 125, decimal 45. 2685, 25 aqui, boa noite, azul 4206, boa tarde. Bom. Rua 201, autorizado, é pós-táxi. Oi, Salvador, boa tarde, 2792, ponto espera da Ana Zero. Azul 2712, autorizado, alinhar e manter Ana Zero. Alinhar e manter Ana Zero, azul 2712. Papapá, Índia, Zulu, Alfa, decola 57, controle 1, 9, 8. 8, obrigado, boa tarde, Zulu Alfa. Índia, Zulu Alfa, Medevac. Papapá, Índia, Zulu Alfa, contato radar, suba para nível de voo 380, após 2000, Veleda. 380, 2000, Veleda, Índia, Zulu Alfa, obrigado. Para o táxi Oceaner 6201, está com 161 a bordo, autonomia de 3 horas e 50, alterna Guarulhos. Táxi à direita, via Índia, ponto de espera, torre 1895, ajuste no 0, 1, 2, Oceaner 6201. Direita, Índia, ponto de espera, torre 1895, Oceaner 6201. Dois para o tchau. 8-2 decola 01, controle 1918. Ono 98, boa. Guardião 05, prossiga. Guardião 05, saída da El, Leda, Mótima. Decola pistão 90, primeira curva à direita. Aciona 5525, controle 119.8. Então, conforme rota, nível gravado é 360, decolando de voo 10, Taubaté. Dael, Leda, Mótima, decolando no 0, primeira curva à direita, 5525, 198, controle de Salvador, para o Oxané, 6259. Correto, aposto para o Oxané, 6259. Está reportado, obrigado. É 201, autorizado a decolar, vento 1-0-0 graus, 1-2-0. Iniciando a decolagem na 1-0, acionei 6201. Tá, 3290. Tá, 3290, aciona a identificação dessa via para nível de voo 050, chega da Mari. Via pro 050, chega da Mari, cidade de voamos na prova de tá? Autorizado, ITAP, da 3290. 3-6-6-1-6-4-5. Lono 645, chame a torre, frequência 118.95. 3-6-5-6-4-5. NM-201, decola 04, controle 1-9-8. Controle 19-8, grava, boa tarde, Ocean 6201. Oi, bora 1-6-4-5. 1-6-4-5, autorizado pouso, pistão 0, vento 1-0-0 graus, 1-2-9. Tá autorizado pouso na 1-0, bora 1-6-4-5. Controle Salvador, uma boa tarde, Oxaner 6201, transfere. Oxaner 6201, no contato radar, sua via para nível de voo 360, saída da EL. Via 360 na DAEL, Oxa 6201. Papapapá, Índia Zulu Alfa, chame o centro Recife, frequência 128.35, ALTR 123.8. Recife 12835, alterna cópia segunda? 1-2-3-8. 1-2-3-8, seguindo sem restrição. Deslocamento, obrigado, boa tarde. Boa. 3290. Desça para nível de voo 050, para 3290. 050, 3290. Papa Tango, Eco Tango Índia, mantém as condições visuais, na altura de Paripe, reporte para a descida. A 3190, aciona identificação, desça para nível de voo 050, via Chega da Mare. Ok, 50, mais 150. Se tiver Papone, pode voltar. Tá, 3190 autorizado, Itap. Sim, manda pra gente pra Itap. Volume 45, solo 08, livre a pista à direita, chama solo 21, decimal 9. Chama a direita, decimal 9, igual na 645. Boa tarde, agora vem 45, letra na máxima. 645, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Tá, 3190, prossiga. Após o Itapa, após o Itapa, é o Serra Vita 366. 366, ok. Controle 3290, vai atingir o 050. Tá, 3290, vou na prova do Serra Vita 366. Desça para 2.500 pés, o ajuste no 0-1-2, autorizado a RNAS da pista no 0, reporte passando o Serra Vita 366. Gente, desce para 2.500 pés, na prova do 366, após o 366 está autorizado, para 3290. Tá, 3290, informa o tráfego na sua posição de 9 horas, 3.5 milhas nos corredores visuais, usando 2.000 e descida para 1.500 pés, no Charlie 208. Gente, tem o tráfego notificado, no 290. 6201, chame o centro Recife, frequência 128, decimal 35, alterne 123, decimal 8. Recife 2835, alterna 123, decimal 8, chame 6201. É 45 Juliette, portão 02. Juliette 2, é patente. Controle Salvador, Guardião 05. Guardião 05, prossiga. Está visualizada 3.000, intenciona retornar a 510 na vertical da localidade. Ciência autorizada, desça para 510, ajuste 9012. Guardião 05. Vai ser. Guardião 05, copiou? Afirmo. Ciência autorizada 500. Capatão Eco Tango Índia, desça para 3.500 pés. O ajuste no 012. 3.000 no 0, 1, 3, 1, 2. O ajuste. 0, 1, 2, 3.290, Capitão Vida 366, chame a torre, frequência 118, decimal 9, 5. 18, 9, 5. Salvador, é o TAM 3290. 290, continua aproximação, reporta baixado e travado, ajuste de altímetro 1012. Já está baixado e travado, senhor. Tráfego avistado, autorizado pouso, está 1-0, vento 090 graus, 1-2. Livre pouso, está 3-2-0. 3190 autorizado, essa é a vida 366, desça para 2500 pés, o ajuste na 012. Reporte passando o mesmo. Para 2500 pés, nós temos 022, contaremos passando o 0, 366, para 3190. Salvador, boa tarde, voo 1966, passando 200 para o Ouro 50, tem informação ótima. Voo 1966, boa tarde, essa é a dedicação dessa via para nível de voo 050, chegada a Mari. Via 050, chegada a Mari. Segundo para o 1966. O procedimento é o ZMPP do voo, voo 1966. Para o gol 1966. Após ITAP será autorizado. O gol 1966. Após ITAP será autorizado animado. Gol 1966, graças. São 3290, boa tarde, táxi via Alfa Juliette, portão 09. Alfa Juliette, portão 09, na 3290. Fala muito boa tarde, as 2781, o centro da OCA. Saiu 2781, vitória da conquista, nível 200, sai da Arbora, Lefa, após DCT o pilar, DCT vitória da conquista. Decola pista no zero, primeira curva direita, aciona 5542, controle 119 decimal 8. 5200 para a conquista, decola da zero, curva direita, sentido árvore, se leva após o piló, após conquista 5542, transporte 198, controle 2781. Reposte pronto, 2781. O que fará o 2781? Atango, Oscar Golf Kilo, chame a torre, frequência 118, decimal 95. Atango, Oscar Tango Índia, desça para 1.500 pés, o ajuste no 012. 1.500 pés, 1.012, 1.012. Meu, tá 3190. passou 366. Centro 190, chame a torre, frequência 118, decimal 95. Salvador 18953190, boa tarde. É. 2-0 da companhia Terra. Distância ciente, vai se quadrar como número 2, o Oscar Golf Cielo. Torre Salvador, boa tarde. Está 3190, 2 milhas e meia por Sierra Vitor 372. Distância 3190, autorizado. Pouso pistola 0, vento 090 graus 13 nós, informa o tráfego à sua esquerda. Com Charlie 208, Carvo, se aproximando para a final 10, como número 2, para Salvador. 3190, tráfego, e estão autorizados com o sistema 90. 190, não foi possível ouvir a primeira mensagem, confirma, já se avisa com o tráfego não. Está com o tráfego aqui, nosso através. E estamos passando 372 já e autorizado o pouso na 190, positivo? Achei, achei, agora sim, 5/5. Obrigado. Salvador, azul 2712, esconde 170. Azul 2712, confere, serviço radar encerrado, chame Aracaju, 120, decimal 3. Aracaju 203, boa. Oscar Golf Kilo já tem conhecimento do baixo, será o baixo 5? Confirmo, Oscar Golf Kilo. Então, correção 4-3 inicialmente. Entendi, inicialmente bateu 3, gente. Pelo salvador, Bajão 05. Bajão 05, prossiga. Está presente, deixa eu meter no salvador para a torre. Gente, inicialmente vem na produção, aguarde em coordenação com a torre. Avião 05, chame a torre, frequência 118, decimal 95. Rádio 105, autorizado final 17, informo dois tráfegos para final 10, assim que possível será autorizado. Continua aliando 17, reporta final. Pode andar 5 apenas confirmando, tem condições direto pouso no Pátio do Graé. Assim, eu sou autorizado, pouso direto no Pátio do Graé. Sim, gente, assim que possível ser autorizado. Torre Oscar Golf Kilo, final no 035. A gente vai passar um Oscar Golf Kilo, somente aguardando o pista livre. O ajuste de altímetro no 0 no 2 e o vento 090 graus no 39. Paciência, tráfego na nossa frente, aguardando. Oscar Golf Kilo, tráfego adicional à sua esquerda, tipo asa rotativa Alfa CA 50, se destina à cabeça do auxiliar, não interfere. É, então, Oscar Golf Kilo. Três Solos 25, livre a pista à direita, chama Solo no 21, decimal 9. 219, ok, sim, obrigado. Tango Oscar Golf Kilo, autorizado pouso, pista no 0, vento 090 graus, no 3 mais. Oscar Golf Kilo. De portão 05. Alfa Juliette 5, obrigado. Alô, boa Aeroporto Taxi 9259, 01, 27. Aeroporto Taxi 1966, autorizado. O RNAV da pista no zero, desta para 2500 pés. O ajuste no 012, reporte passando Serra Vida 366. Gente, autorizado o RNAV da 10 descendo para 2500. Reportará Serra Vida 366, o voo 1966. Visão comida, transfer a volta. Guardião 05, copiou? Por favor, meu guardião. Guardião 05, tráfego ultrapassado, autorizado por direto parte do GRE, reporta o condenado solo controlado. Sede autorizado, todo no GRE, reporta controlado, guardião. Atento à movimentação no pátio, vento 090 graus, 129 na ladra. Oscar Golf Kilo, solo 28, livre a pista à direita, chama solo na zona decimal 9. Acutando o índice na torre, frequência 118 decimal 95. Batão Gosta, Golf Kilo, confirma o pátio. Pátio 3, ó. Tem um estimado de tempo, pátio 3? Posso carregar, transporte valores. Gente, ingressa em frente, pátio 3, atento ao sinalizador, acha Golf Kilo. Para pouso no pátio do Greia, à direita da 17. Autorizado pouso, pista 7, o vento 090 graus, 129. Então o William parece confirmando, é o pátio 4, destino? Tá controlado, guardião. Guardião 05, solou aos 29 no pátio do Grelho, dando sequência boa. 04, decola da 10, curva esquerda da Almeida Seguro. Corrigindo, curva direita. 533, outra fone, 19, 8, controle, então na 645. Qual é a depósito pronta, agora no 645? É, passar a passar. 1907, machado travado, Exxon Índia. Gente, vou passar o Exxon Índia, novamente autorizado pouso, pistão 7, vento 090 graus, 129. Número pouso no 7, Exxon Índia. Passando Serra Vitor 366, gol 1966. 1966, semi-torre na frequência, 118, decimal 95. Torre 118, 95, obrigado, boa tarde. Salvador, boa tarde, o gol 1966. 3.5 milhas para o Serra Vitor 372. 1966, reporta trem de pouso baixado e travado, vento 090 graus 139, ajuste altímetro 1012. Formará o gol 1966. Papa Tango Eco, Tango Índia, Solo 31, autorizado backtrack, após livre pista na Oscar para o 24. Estacionado para o teste, estacionado 6259, estamos com 507 no POV, 5 horas, Galeão. 57, 5 horas, Galeão, confere? Confere, 6259. Aqui à direita, via Índia, ponto de espera, torre 1895, ajuste no 0 no 2, estacionado 6259. Direita, Índia, 1395, estacionado 6259. Correu gol 966, trem baixado, travado, final, pistão no zero. Gol 966, tráfego avistado, autorizado, pouso, pistão no zero, vento 1-0-0 graus, 149. Livre pouso, pistão no zero, gol 1966. Boa tarde, Xené 6259, no ponto zero, mantém a posição. Mantendo a posição, 6259. Tango Índia, livrou a pista, estacionário a frequência livre. Táxi, gol 645. Repasso 4 táxi, gol 645. Boa, Xené 6259, autorizado a NEI manter, 1-0. NEI manter 1-0, Xené 6259. 966, no solo 35, chame o solo 219. Solo 1219, o gol 1966. Estou na batalha, gosta do fio. Próximo 3 para o Patrícia da Lavaixé. Autorizado ingresso para a parte principal, contorno os portões e aposta na Lima. O Oscar do fio. Porta lá na Lima. Aliás, autorizado decolagem, Fené 62, antes da Juliette. Antes da Juliette, gol no 966. Para puxa acionamento, 2781. Suporte táxi azul 2781. Suportará. Chegou o Fuquilo, ingressa Lima, após Mike, na Quebec, chame Torres 1895 para cruzamento. Antes da Juliette, o 966 da Gol. O 966, mantém a posição. Mantendo a posição, Gol 966. Colagem do avião Cedar para nível 360. Cedar Alvo 360, chamei 645, temos 90 a bordo, 3 de autonomia alternando galhão. Autonomia 45, direita, Índia, ponto de espera, torre 1895, ajuste no 0 no 2. 1295, ponto de espera, 645, abora aí. Gol 966, Juliette, portão 03. Juliette, portão 03, o gol 966. Boa noite, Luminha 45. Luminha 45, autorizado a alinhar e decolar. Estamos no 0, 0, 0, 9, 0 graus, 0, 0, 9. Alinha 645, decolado aos 42. Chama controle Salvador, 19.8. Beleza, nós vai ser uma boa noite. Chama 645. Sou Juliette da Romeu. Autorizado descida para 3.500 pés, existe Salvador 1092, a parte ingressão no corredor de gás. Passa ingressão no corredor Caça Pregos, direto da Romeu. Direto Romeu, mantenha a proa de Veracruz. Então, descendo para 3.500 pés, reporte passando através de Veracruz. Tenê 6259, possibilidade de voar, marcha? Tenê 6259, aguarde coordenação. Ok. Voa de boa, 645, passando 2.700. E o 645, contato radar na decolagem, subavia CDDE para nível 360. Sai ao nível 360, agora 645. Via rota do plano, AP Novembro 857, nível de voo 340, saída da El Líder Umi. Decola pistão 0, primeira curva direita. Aciona 5551 no controle, 119.8. Autorizado o Galhão, nível 340, roda conforme o plano, AP Novembro 857. Decola pistão 0, primeira curva direita, saída da El. É, Leda Irumi, transponder 5551, no controle 198, dan 3197. Vai até pós contar 3197. Vai, vai estar pronto, 3197. Boa tarde, 2781. 1, 2, 7, 8, 1, se aproximando a ponto espera, autorizado a alinhar e decolar, 0, vento 090 graus, 119. Autorizado a alinhar e decolar, pistão 0, 2, 7, 8, 1. Na frequência 1.28.35, alternando 1.23.8. Pro Flores, Salvador, boa tarde. Azul 2781, decola 1000 pés na Arbor Elefa, subindo para 3000 pés. Azul 2781, contato radar na decolagem, toda via sair da Arbor para nível 200. Sobe via Arbor, nível 200. Solicita mudança para o nível 180 final, senhorita. 2781, sobe e mantém nível 180. Só mantém 180, cumprindo restrição 3.2781. Uma 645, semicentro Recife na frequência 128, decimal 35, alterna 123, decimal 8. 2835, 238, agora no 645, chama a barragem. Azul 2781, livre subida para nível 180. Livre subida 180, azul 2781.